quando o cristão está lutando na unção. Ele não precisa temer o inferno e a oposição, porque ele sabe que a unção é uma blindagem que não se quebra e não se rompe, porque Deus é a proteção, uma blindagem indestrutível 24 horas em torno do cristão. O inimigo sabe que seus dias estão contados, que o destino da igreja é triunfar, mas o seu alvo é atingir aquele crente que está no deserto e precisa atravessar. Mas a unção, crente já foi revestido, foi blindado e protegido, e não dá bola pro inimigo. Ele sacode a poeira e continua caminhando, sempre cheio da unção, pois nada lhe atinge, não. Pois desta mesma unção, irmãos, seremos revestidos agora. Se o inimigo está por perto, ele tem menos de um segundo para desistir e dar um fora. Todo mal e toda enfermidade já está se autodestruindo. Se o inimigo ainda não saiu, seu tempo já foi esgotado, pois agora não tem jeito, vai sair daqui queimado, totalmente derrotado, pois novamente ele está no território errado. Pois novamente ele está num território errado. Pisoteia o inimigo, meu irmão. Os seus pés estão ungidos, revestidos da unção. O inimigo está caído e não consegue mais lutar. Passa dele um tapete que foi feito pra pisar, e mande toda a sua angústia num minuto embora. Com apenas um estalo, deixa o inferno em mil pedaços, pois você já está ungido, está blindado na unção. Detona agora o inimigo em nome de Jesus, irmão. Pois desta mesma unção, irmãos, seremos revestidos agora. Se o inimigo está por perto, ele tem menos de um segundo para desistir e dar um fora. Todo mal e toda enfermidade já está se autodestruindo. Se o inimigo ainda não saiu, seu tempo já foi esgotado, pois agora não tem jeito, vai sair daqui queimado, totalmente derrotado, pois novamente ele está. Ele está no território errado. Pisoteia o inimigo, meu irmão. Os seus pés estão ungidos, revestidos da unção. O inimigo está caído e não consegue mais lutar. Faça dele o tapete que foi feito pra pisar, e mande toda a sua angústia num minuto embora. Com apenas um estalo, deixa o inferno em mil pedaços, pois você já está ungido, está blindado na unção. Detona agora o inimigo em nome de Jesus, irmão. Detona agora o inimigo em nome de Jesus, irmão. Detona agora o inimigo em nome de Jesus.